É primavera e eu acordei sem você aqui. Me machuquei quando encontrei só um pedaço de papel escrito um adeus, nada mais, dizendo que os erros foram todos meus. Que agora não dá mais, o amor já chegou ao fim. Levou embora minha felicidade em um bilhete marcando a saudade. Agora não dá mais, o amor já chegou ao fim. Levou embora minha felicidade em um bilhete marcando a saudade de um grande amor. Será, meu Deus, foi ilusão do seu coração, me pedindo tantas vezes pra ficar ou não. Eu não posso entender o que houve com você pra ir embora desse jeito e só deixar escrito que agora não dá mais, o amor já chegou ao fim. Levou embora minha felicidade em um bilhete marcando a saudade. Agora não dá mais, o amor já chegou ao fim. Levou embora minha felicidade em um bilhete marcando a saudade de um grande amor. De um grande amor. Será, meu Deus, foi ilusão do seu coração, me pedindo tantas vezes pra ficar ou não. Eu não posso entender o que houve com você pra ir embora desse jeito e só deixar escrito que não dá mais. Chegou ao fim. Levou embora minha felicidade em um bilhete marcando a saudade. Agora não dá mais, o amor. Levou embora minha felicidade em um bilhete marcando a saudade de um grande amor. De um grande amor.